Zagaza. Zagaza, gaza, gaza. You are my sunshine, you only bright for me. Every day, every day. You are my sunshine, you only bright for me. Every day. You are my sunshine, you only bright for me. Every day, every day. You are my sunshine, you only bright for me. First time I see you, I almost put the trigger and aim it straight up in your heart. Yeah, I fell in love, you shook my world. You everything that I deserve. Happy love is seas, realizing all the dreams. Love is the answer, love is the key. Every day, I hope to say, in my way. Shine for me, shining on. Reach for the star, cause the love goes on. You my punane, you taste like honey. Yeah. You are my sunshine, my only sunshine. You can only bright, bright, and give me good vibes, right. You are my sunshine, you only bright for me. Every day, every day. You are my sunshine, you only bright for me. Every day. You are my sunshine, you only bright for me. Every day, every day. You are my sunshine, you only bright for me. Eu e você, princesa, amor no lençol. É lua cheia que clareia, és o meu pôr do sol. A dona do meu coração, és minha sereia na areia. Tu brilha na boa intenção, chega na minha vida e clareia. Sinto nosso amor pelo beijo, desejo perfeito, infinito, real. Sinto nosso amor pelo cheiro, seu jeito me estouve, me deixa no astral. Namoro contigo, me sinto amado, você do meu lado, meu mundo melhora. Tudo fica bem, quando você vem, meu mundo já muda na hora. Na cama a gente se devora, na praia é banho de mar. No shopping sorvete de amora, na ilha do mel se amar. Viver e sonhar com você, ver o dia nascer, desfrutar. Tudo de melhor com você, sorriso feliz sem chorar. É romance com flores vermelhas, rosas. Vou te dar uma rosa linda vermelha. Obrigado por tu ser maravilhosa. O teu perfume tem cheiro de natureza herreira. Princesa guerreira, mulher verdadeira. Luz que me clareia, que me faz brilhar. Essa é minha vida, viva que me inspira. Menina bonita, luz do meu luar. Princesa guerreira, mulher verdadeira. Luz que me clareia, que me faz brilhar. Essa é minha vida, diva que me inspira. Menina bonita, luz do meu luar. You are my sunshine, you only bright for me. Every day, every day. You are my sunshine, you only bright for me. Every day. You are my sunshine, you only bright for me. Every day, every day.